Espera pronto, tá 10 com 896. A linha cola, 296 da 10, venha turno 40 graus, com medo. A linha cola, 10896. Bom dia, Gol no meio. Boa noite, no meio. Boa noite, no meio. Senhora identificação, chega da Mari, desce 050. 050, 8 no meio. No 3520, chama Recife, no 2085. No 3520, controle. 1935, obrigado, até logo. Controle Salvador, boa noite, Gol 1896. Gol 1896, contato radar sobre o 370 na saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, nível é o 370, Gol 896, obrigado. Tá 3520 na escolha do controle. Siga pro tá 3520. Chama Recife agora em 12085, alterna 12545. 2685. 2545, tá 3520. Dois meia quatro cinco, certo? 2685, alternado 12545. 2085, 2545, grato. Italy 408. Go ahead. Italy 408, send 10 request push and start. Approved, call me tax. Yeah, for push and start, I call you back ready for tractor, Italy 408. 1896, chama Recife, 12685, alterna 12545. 2085, 2545. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, voo 1896, está voando ITAP da presente para evitar a formação pequena aqui na nossa direita, ok? Controle ciente, voo 1896. No 816, desce para 2000, ajuste 1013. 2000 com 1013, no 816. No 896, tá livre ALS, reporta estabilizando. E passagem estabilizada, 986. Turn your left, please. We are turning left, then right on India, Alpha, River Exposure. Thank you, sir. Far 08, clear to line up and take off, runway 10. Wind 1520 degrees, 07 knots. 08, we need 2 minutes at holding position, runway 10 before takeoff. Clear to line up and wait before you're ready. In position on Alpha before line up and wait runway 10 in the response. Okay, sir, call me ready to take off, okay? I call you back ready for takeoff, how is it? No 8, nomeia, mantenha 2000 pés, em Simbra, inicia espera. Inicia espera em Simbra, poderia confirmar o motivo? Informação da torre que a aeronave ultrapassou o ponto de espera. Certo. A aeronave passou o ponto de... Ponto de espera. Será que demora tanto pra sair ali pra a próxima? Aguarde algum instante pra confirmar com a torre. estabilizador, o voo 1-8 no meia. Voo 1-8, 1 no meia. Permanece à espera em Simbra, mais ou menos 1 ou 2 minutos. 7-8 no meia. Ok, sir, just a minute. Ok, mantenha posição e particle when you ready, ok? Ok, thank you. Whenever it's possible. Oito no meia, correção, mais ou menos 5 minutos. Gente, 5 minutos então, nós no meio. Podia confirmar o real motivo? 5 minutos a 2 mil pés em cima da cidade, isso não é usual, cara. Ou no 8 no meia, ou vai fazer esperar na posição Simbra ou iniciar uma remetida? A aeronave não vai sair em 5 minutos da pista? Aproximadamente 5 minutos sairá da pista. Certo, bom. Could you confirm how many minutes I will stay in position? Roger, ready to take off runway 10. Thank you, sir. Clear to line up and take off runway 10. Wind 140 degrees, 7 knots. Yes, so take off runway 10, sir. No meio instante eu já iniciará a aproximação, tem condição de alongar agora a curva? Confirme alongar a curva, senhor. Está reaproando o índice Serra agora, o noite no meio. Sente, aguarde o instante da aproximação. Sente, está na guarda, em mais 30 segundos reaproa o índice Serra. Gol 1896, tá autorizada a aproximação, repórter estabilizado, chama a torre em 1918, decimal 6. Gente, já está estabilizado agora, passo 14186, 1896. Salvador, bom dia, gol 1896. 1896, muito bom dia. Tô no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 1950 graus com 89. Gente, 1896, vai reportar estabilizado. Italy for the radio, Buona C52, contact approach Mama 9, decimal 35. Boa, 9035, bye bye. Bye. Please, sir, are you telling? What? It's clock 5175, please. Say again, are you telling? 5175, it's clock, please. 5175, are you telling, for the way? A Índia Serra baixou e travou o gol 1896. 150 com meia dúzia, tem livre pouso na 10, gol. Livre pouso, 1896. Aí, for the right, seguindo a frequência. 119, decimal 35. And change your code for 5175. Say 1-7-5, 1-1-9-3-5, bye-bye. Solar Italy, 408, good evening. Diamond for 11-3-1-0. Italy 408, weather contacts on departure. Climb and maintain flight level 310, book a departure. 210, book a departure, Italy 408. 8-1-6, solo 5-6, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette 6-12. Alfa Juliette 6-12, 8-1-6.